homem foi ordenado nascer e morreu uma vez só. Depois disso, juízo. Se você morrer sem Cristo, você vai ficar sem chance, meu querido. Então é bom você aceitar Jesus agora, enquanto ele está vivo, porque ele é digno. Se não, já era, um abraço. Você vai ficar assim, ó. Levanta a mão e canta pra Jesus assim, ó. Sem chance, sem chance, sem chance. Muito bom, não ficou. Sem chance, sem chance, sem chance. Meu erro pintou. Sem chance, sem chance. Sem chance, muito humano ficou. Sem chance, sem chance. Sem chance, em vida não se ligou. A vida curta é o que se debatia numa conversa de duas pessoas ganhando ideia de longe. Comecei a observar que se tratava de uma mina e um camarada que moravam na quebrada. Eu conhecia bem, crescemos juntos, se estudamos juntos. Só que também começamos a desandar. Era uma fita aqui, outra fita ali. Uns pega, uns tiro, é devagar, se matando pouco a pouco. Mas quem tá cego não enxerga o palmar. Detesta crente, se acha inteligente e não percebe que a vida é comum. Na cena do louco, aquele casal era o terror. Mesmo o pai sendo pastor, pedindo por favor, em nome do Senhor, eles o ignoravam. E aí, irmão, vamos hoje pra igreja? Hoje não. Dizendo que tudo tem seu tempo, seu momento. E nesse movimento, quem sabe um dia eu entro. Vai vendo que tudo que não presta fazia uma festa. Mas quando menos se espera é que as coisas acontecem. Foi sem dó, de repente só tiro nas costas, meu querido. De repente uma cena muda todo o filme. Que no limite tira a chance e não dá reprise. É só lágrimas, choro, tristeza e dor. Sentimento de perda, expressão de amor. De quem se foi, só saudade ficou. E deixou no pensamento a dúvida de quem me mudou. Aquele mano não era o filho do pastor? Então por que vacilou? Qual que foi que pegou? Aí doidão, demorou de se entender. Por quê? Deus cobra sempre, individualmente. Você colhe o que plantou. Você cantando, levanta a mão pro céu e canta, vai! Sem chance, sentido Vila Nilo, filmando cada movimento, registrando cada passo de embalo. Não vou ter qualquer ideia, abraço. Traço meu caminho no compasso do filho perfeito que me deu direito de vitória na vida e na glória. Olha que cena, olha que treta cabulosa. Nabilho Pedro Ramos, um maluco a mil capota. Tava chapado, passou no farol fechado. O carro deu PT, ninguém queria ver que depois da pancada alguém ainda ia viver. E uma parte curioso, tumultuou a rua impedindo a passagem do resgate nas viaturas. Momento de tensão, desespero à flor da pele. No meio da confusão, o inexplicável acontece. Milagre só Deus faz. Quem viu, achou que foi um eletrochoque. Mas na verdade foi o efeito do toque do dedo poderoso de Deus, que resolveu liberar mais uma chance por amor ao filho. Mais tarde vim saber pela boca de um que tava presente que a mulher do acidentado era crente e orava intercedendo por ele intensamente. Provérbio 15:29, pratique sempre. Crente não é bobo, se fosse bobo não seria crente. Tem muita gente que não quer crer. Fazer o quê? Cada um faz o que quer com a sua chance. Então não reclame se acabar ficando. Levanta a mão. Sem chance. E aí, crente, o povo de Deus, vai. Sem chance. Muito mano, vem comigo. Sem chance. Você, sem chance, vai, em nome de Jesus. Sem chance, vai, sem chance, vai, sem chance. Levanta a mão e abençoa de cara, vai. Sem chance, sem chance, sem chance. Aê, se confessares com a boca e creres com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A oportunidade é sua, a chance é sua. Porque é o homem foi ordenado nascer e morrer uma vez só. Depois disso, juízo. Depende de você. Você toma a decisão em vida. Está nas suas mãos.